beijei ontem à noite, mas acordei sozinha, difícil de falar dessas relações. Eu sou de outro tempo, amor que é pra sempre e tanto sentimento guardado pra nós dois, que se eu só tiver